dia em que você me olhou, tá aqui no pensamento. Era o início do nosso amor, sonolência total no momento. Eu te quis e sei, e você também. Numa chance pra ser feliz, te amei como ninguém. Nossos corações em união e as emoções de uma paixão. Com o azul do mar, seus passos na areia, fui pra te encontrar, minha doce sereia. Nosso amor, nosso amor, arde tanto quanto queima em mim. Nosso amor arde tanto quanto queima em mim.